firme, Papatão. Whiskey Fox. O Whisky Echo Fox está autorizado, Anápolis. O nível é o 240. Decolagem da pista 17 com curva à direita. Subida Arbor. Após a posição Arbor, voe DCT Espino. Espino e conforme o plano. O controle 19.35. A torre 1895 e o transponder é o 5560. Solas do 9149 para o TAC, 78 a bordo, 3050 até na Ribeirão Preto. O 9149 está autorizado o TAC pelo pátio, Índia e no ponto de espera da 10-1895 a torre. Taxi na Índia, 1895-2-9149. O Whisky Echo Fox copiou a autorização. Xané, corrige. Web 5819, chame Recife 1260, alternando 2881. Whisky Echo Fox, já tem o POV? Gente, chame a torre em 1895 para acionar os motores. É uma boa viagem. Zero torre, o Dudu 8, décima meia, bom pouso. 18 bem, com a torre, o Chané 6250, obrigado. Mike Papa Lima, prossiga. Mike Papa Lima, prossiga. Tá autorizado, vou local Salvador com TGL e sobrevoo em Vera Cruz a 1000 pés, decola da 17, ingressa no corredor Axé, a curva será à direita após a decolagem. O controle 1935, a torre 1895 e o transponder é o 0121, o Bravo Kilo Índia. Salvador, Chané 6250. Bom dia, cheque o trem. Autorizado o pouso na pista 10, 120 graus, 10 nós, o Chané 6250. Gente, livre pouso, pista 10, informo que o APP está passando como 1862, ok? Gente, vou informar ele. Obrigado. Caju 120, decimal 3, bom voo. Obrigado. É a Coral. Coral direto? Ok. Obrigado. O que você escuta para a nossa cópia? Gente, ainda não posso o plano no sistema. Assim que chegar, eu chamo para a cópia. Obrigado. Nada. Mantém o ponto de espera. Mantém, não. No campo. Então, quem vai neutralizar é a torre. 1-1-8-9-5, bom pouso. O Juliette Bravo, certo? 2-9-5, obrigado pelo trabalho. Boa noite. Mike Papa Lima, controle, prossiga. Livre, a coordenação do setor com voo, Mike Papa Lima. Serra. Juliette Bravo Serra, chama em sinal normal, pista 97. Chamará sinal normal, 97, Serra. Livre acionamento, chamo tanto o táxi. Azul 9149, autorizado a ganhar e manter. Oxana R6250, no solo 49, livre à direita, solo 121-219. Livre à direita, solo 219, Oxana R6250. Stand by clearance to Ezeiza, flight level 280. Landis 559, I did you copy? Centro tá 3733, aguarde cópia pra São Paulo, Congonhas, nível 360. Bom dia, Salve Salvador, Oxané 6250, de Bruno Francisco. Oxané 6250, bom dia, táxi autorizado, Alfa e Juliette, o gate é o 02. Alfa Juliette, gate 2, Oxané 6250. Muito bom dia, Papa Romeu, Lima, Charlie Alfa. Papa Romeu, Lima, Charlie Alfa, gente. Lima, Charlie Alfa, atrás, totalmente visual com a pista, para estar pousando aí na 97. Como número 2. Gente, chame final curta, pista 90 com trem baixo travado. Papa Romeu, Lima, Charlie Alfa. É contar na pista final, bastante cercado, pedal. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, prossiga. Acionamento. Azul 9149, decolou 5-1, chama controle, bom dia. Bom dia. Azul 9149. Controle, bom dia, Azul 9149. 9149, bom dia, contato radar, só 360, saída da EL. Subida da EL 360. Ezeiza, flight level 280, via Ampezulu 44. Departure will be from runway 10, right turn. Da EL, departure, Leda, after Leda. Fly heading to Eldis position to intercept airway Upper Zulu 44. Departure frequency 119.35 and the squawk 5022. Ponto de espera 17. Controle Azul 9149, pode voar direto da EL? Autorizado direto da EL, 9149. Muito obrigado. Tira o tambor, meu. Que vai ingressar aí pra Aerostar. Aguarde pra iniciar o táxi. Romeu, Romeu Lima. Bravo Kilo Índia na Bata, livre táxi até o ponto de espera, pista 17. Back report for push and start, gate 11. Anders. De 5 para 6 horas, estou seguindo para Morro também? Ok, os senhores estão com frequência livre para coordenação própria para pouso, bom pouso até o regresso. Kilo Romeu, ó. 3733 para cópia. Tá na escuta, 3733. Tá autorizado, Congonhas, o nível 360. Via Pesulu 16 até Belo Horizonte. E após Belo Horizonte, DCT Trive e após Trive, conforme o plano. A decolagem será da pista 10, com curva à direita e no perfil da subida da EL, após da EL Leda e após Leda, DCT Bridge, para interceptar a Pesulu 16. O controle 119.35 e o transponder é o 5562. No pátio aqui da AD. Gente. Da Congonha, pela Ampezulu 16, pela Jovem DCT, e após, conforme o plano, padrão 0, bom, na controle é 1935. 1935. Correto, chame pronto no gate 10, o TAM 3733. Autorizado o táxi, chame táxi Quebec, ou melhor, na Papá, para ingresso. Charlie Alpha, no solo 55, ao estacionar na ADI, frequência livre. A linha decola, pistão 7, 120 graus, 099. Lima Charlie Alpha, prossiga. A gente vai informar aqui a infraero, ok? É querosene, não é isso? Ciente. Fox, mantenha a posição no ponto de espera, taxiway Papá, e aguarde autorização para ingresso. Passando o Golf Mike Alpha, bom dia, chame de base para a final, pela direita, pista 97. Preparar a final da 97, Golf Mike Alpha. Ajuste 10 no 5, o Oceanem é 3 no 9, boa viagem. Papa Tango Bravo Kilo Índio decolou aos 58, chama o controle. Vai chamar o controle, o Bravo Kilo Índio. Salvador, 3733, vai está autorizado, 3733, chame táxi. bom dia para Papa Tango Bravo Kilo Índia. Papa Tango Bravo Kilo Índia. Eu não me peço, corredora Xerra, Porto Salão da Barra, 57 TGL em Veracruz. Assim mais um, prossegue para TGL em Veracruz, reporta no Farol da Barra, Bravo Kilo Índia. Xener 6319, autorizado a decolar, 120 graus, 09 nós, pista 90. Gente, Xener 6319. Whisky Echo Fox, acuse avistando o Bravo Echo 90 na curta final da 197. Golf Mike Alpha, final normal da 197, baixo gravado. Autorizado pouso, 120 graus, 09 nós. Golf Mike Alpha. Mike Alpha, livre pouso, 10. Entende. Alô, Salvador, ponto de voo 1983. Bola 983, bom dia, guarde a cópia para Guarulhos. Aguarda, cópia, paciente da Índia, 93. Whisky Echo Fox, alinhar e manter o 97. Só pode ir pela principal, afirma. Alinhar e manter. O Golf Mike Alpha no solo ao 002, qual local de estacionamento? Esquerda na aero, para aerostar, estacionar a frequência livre, Golf Mike Alpha. Autorizado, Guarulhos, nível 360, via Pesolu 21, até Trive, e após Trive, DCT Poças de Caldas. Decolagem da 10, curva à direita, subida Arbor, após Arbor, DCT Elefa, para interceptar o Pesolu 21. 1935 é o controle, e 5020 o transponder. 360, Guarulhos, aprovado. Conforme rota do fluxo de voo, é a Pesolu 21, Trive, direto Poços. Decola da Pesolu 0, primeira curva direita, no princípio da Argon. Após Elefa. 1935 controle, 5020 transponder, gol 1983. Correto, gol 1983, chame pronto para puxar a final. Chamaremos 1983, obrigado. Para o táxi da 3733, 173 a bordo, 3 horas e 54, alternando galeão. Ciente, o TAN 3733 está livre o táxi, pelo pátio, Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 1895, o ajuste é 1015, boa viagem. Autorizado, pátio, Índia, no ponto de espera 118.95. Obrigado, bom trabalho. 35.195, tá na escuta do sol? Afirmo. Qual o nível ideal para ele? 140, por favor. Tá pronto para cópia? Afirmo. Ciente, está autorizado Salvador Ilhéus, nível 140, via Golf 677. Decolagem da pista 10, com curva à direita, subida coral, o controle 19.35 e o transponder, acione o 0260, 35595. Afirmativo, então 140, nosso nível, decola da 10 com curva à direita, sai da coral. 19.35 é o controle e 0260 o nosso transponder, o 35.5. Correto. E chame pronto para o pushback acionamento. O senhor está no pátio 3 ou na remota? Pátio 3. Entendi. Obrigado. Bom dia, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Qual a intenção de voo? O Charlie Alfa Tango está pronto para cópia. Gente, está autorizado o voo Salvador, Ilha dos Frades. Decola da pista no 7, a gente comprou a norte a 500 pés. O controle 19.35, a torre 18.95 e o transponder é o 0170. Firmo, Charlie Alfa Tango, POB é 0 único. Chame a torre para acionar o Charlie Alfa Tango, bom voo. Altitude máxima da saída bom? 610. Negativo, o senhor tem que passar ar bom acima do nível 100. Positivo. Gente. Corredores Axé e Caixa Pregos, decola da 17 com curva à direita, 1935 controle, 1895 a torre e 0160 no transponder. Autorizado a minha decolar no 010 ou 3373. A torre para acionar, bom voo. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, confirme a pro ideal para o destino Whisky Echo Fox. Subida Whisky Echo Fox. 1.100 pés. 1.100 pés? Positivo. Gol 1.0 no 4, razão de descida. Está mantendo 1.700 pés. Agora reduziu um pouquinho em função da desaceleração. Landis 559, clear to push and start, report for taxi. Sam 3733, decolou 09. Chama o controle em 19.35. 19.35, boa. Yankee 1. Paciente da aeronave, porém não visual. 1904, tá bom. Whisky Echo Fox informa o tráfego 12 horas 25 milhas no rumo oposto, livrando o 090 para 3 mil pés, um Boeing 737-800 da Gol. Controle Salvador, muito bom dia, 3733. 3733, está sob contato radar, saída 360, saída da Leda Bridge, da presente voa Leda, faz Leda Bridge. Sim, direto Leda, 3733, depois Bridge. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, autorizado decolar, 120 graus, 09 nós. Chama Recife, 1260, alternando 1288. 260, 288, achando 639. Mantenha a posição, Charlie, Alfa Tango. POB? Pode tomar. Isso. A gente tem tráfego no Antiquedo, bom, no 04, cruzando 070 no momento. Alinhamento, Charlie, Alfa Tango. Decolagem também, 120 graus, 099, Charlie Alfa Tango. Ativa, tem decola. E o controle 1935, a torre 1895 e 0162 no transponder, isso que ele rolou. Acionado, 02 no POB, somente para informação, tem o tráfego do Kilo Oscar Alfa nas proximidades da boca do rio no meu pé, o Romeu Oscar Bravo. Bravo. Isso que é com foco de controle. Consiga. Tráfego já ultrapassado da presente pro do destino. Bravo. Isso aqui no Zulu, livre táxi no Palingresso. Romeu Lima, 1 no meu pés, corredora Xé, reporte farol da Barra. Romeu Lima, 1 no meu pés, mora farol da Barra. Próxima etapa 1 vai cruzar com aquela aeronave do circo que está sobrevoando de farol de Salvador, 1 no meu pés. Agora ele está a 800 pés, mas estará possivelmente a 1 no meu pés. Cruzará com o mesmo próximo etapa 1. Nível decolar, 120 graus, 099. Não recebo o seu modo Charlie, o senhor vai seguir quente ou no meu pé até o destino? Quente, Tyson. Quente.